Frenesi, Hennessy, um fuzil, dois whisky. Sobe sequência de fumo antes de você partir. Convoquei a minha tropa pra testar a nova chopa. Se der tiro pra caralho, sobe que a favela é nossa. Patrão enjoado, pulso congelado. Mistura crime e moda que a favela tá nas fotos. Fazendo chover dinheiro, ela joga e mostra chota. Se apega e desapega, que hoje é dia de folga. Ouro pra my gang. Abastece a firma. Real crime, trap life, acaba com a sua vida. Onde os alemão não vem, só maconha, rush green. Joga o contato da joia, no meu pulso fica bling. Glock canta igual lhe use, eu nunca portei uma use. Só G3 adaptado, os cana fica no sub. Rebola, Beren de bugie, joga coca na minha chains. Bandido fuma maconha, odeia lá Nicodem. Caveirão em bica, vai bater de frente, fica enguiçado. Atropado em guiça, caveirão em bica, vai bater de frente, fica enguiçado. Atropado em guiça, embalado eu sempre fui, mas tive meu fundamento e hierarquia do patrão. Só menor sem sentimento, Roney, Roney, Roney Mel. Joga o Red pro alto, tropa do MD Chef. Gut control revoltado, caveirão em bica, vai bater de frente, fica enguiçado. Atropado em guiça, caveirão em bica, vai bater de frente, fica enguiçado. Catropado em guiça, drip traçante de Nike. Sem swag, só swing, Hilux HB20. Duas puta na suíte, faixa, faixa, faixa rosa. Escravando minha chopa, hoje ela tá pras foda. Senta em cima da tropa, caveirão em bica, vai bater de frente, fica enguiçado. Catropado em guiça, caveirão em bica, vai bater de frente, fica enguiçado. Catropado em guiça.